O estado de São Paulo é um estado fabuloso, com 600 e tantos municípios, e cada um deles tem atrações diferentes. E a prefeita tem insistido bastante, com razão, que para ser turístico não é preciso ter uma atração com a praia ou uma atração ligada ao clima. Turismo é estado de espírito, né? Há alguns anos atrás, aliás, um ano atrás ou dois anos atrás, eu estive acompanhando uma comitiva do governo brasileiro para visitar Nova Zelândia. Nova Zelândia, não sei se todos conhecem, mas é um país perdido lá no meio da Oceania, ao lado da Austrália, um país esquisito, que é totalmente isolado, né, do restante do mundo. E esse país é um, dentre os que eu conheci no mundo, muitos, eu nunca tinha visto um equilíbrio social tão grande. As pessoas têm um padrão de vida social muito médio. Não tem gente muito rica e também não tem ninguém muito pobre. É um padrão de todo mundo tem sua casa, todo mundo tem um barco, todo mundo tem seu carro. Então a vida estava monótona, as pessoas já não tinham mais o que alcançar. As pessoas têm muito carneiro, né, porque a Nova Zelândia é famosa pelos carneiros. Tem muito kiwi, essa frutinha que a gente aprendeu a conhecer por cima da Nova Zelândia, é o kiwi. E, enfim, é um país vinculado ao isolamento. E um gênio do governo passou por lá em algum momento e falou: olha, nós precisamos criar alternativas para a Nova Zelândia. Ah, mas ela não tem tantas alternativas, ela, comparada com as praias da Austrália e outras, ela não tem tanta alternativa. Ele falou: ah, e se a gente fizesse um vínculo com os esportes radicais? Então começou a empreender esportes radicais, bungee jump, asa delta, enfim, esse tipo de esporte. Hoje, a Nova Zelândia é um dos maiores receptores de jovens do mundo. Só brasileiros tem 16 mil jovens morando na Nova Zelândia, estudando na Nova Zelândia, atraídos por essa sensação de que a Nova Zelândia é um país para jovens. Na verdade, é um país de gente idosa. E eu fui instruído por isso, porque não existe uma linha direta de avião para a Nova Zelândia, e nós fomos tentar empreender para que as companhias aéreas fizessem linhas diretas. O resumo dessa história é o seguinte: turismo é criatividade e estado de espírito. Se a pessoa tem criatividade para empreender, transforma um momento pré-temporada num momento de quatão, né? Vai ter toda a época da temporada, as pessoas se preparam nas cidades vizinhas, que tem as praias, etc. E quatão vai se preparar com uma novidade, empreendendo numa cultura super bonita, que está super na moda, né? Com a novela da Globo agora aí bombando, né? E trazendo aquilo que já tem de muito na cidade, que é a cultura nordestina muito aflorada. Mais de 60% da população daqui deve ter origem nordestina. Então, já é natural que tenha esse fluxo. E aí, vai meu cumprimento, né, ao governo, por ter a sabedoria de aproveitar da criatividade, da oportunidade, de fazer no momento certo. Reforço com a minha presença aqui que o governo do estado enxerga, não só nessa passagem, mas essa é simbolicamente uma passagem importante, a presença de Cubatão no cenário turístico. A prefeita tem pedido bastante, lutado, as autoridades, alguns vereadores que tratam desse tema, que a cidade possa se incluir junto com os outros 8 municípios da Baixada numa cidade turística. Eu não sei se vocês sabem, mas quando a cidade é instância, ela passa a receber um fundo estadual, e esse fundo tem um problema e uma solução. O Estado, o governo do Estado, se obriga a depositar nesse fundo, por lei, 10% de tudo que a cidade arrecada no ano anterior, ele tem que depositar no fundo. Então, para colocar a cidade quando ela tem menos arrecadação, não é muita dificuldade, porque se a cidade arrecada 1 milhão por ano, o Estado coloca 100 mil reais. Mas uma cidade como Cubatão, que tem uma arrecadação grande, naturalmente, é sempre, olha, na hora de colocar Cubatão, vai subir muito esse fundo, porque o Estado tem que colocar 10% de toda a arrecadação da cidade no ano seguinte nesse fundo. Mas a prefeita me disse, certa época, eu comentei com o governador geral, que a cidade, nesse caso, não estava nem em busca da questão financeira. Ela estava em busca do status, equilibrar o status da cidade com as outras cidades da Baixada, a ser uma cidade turística, porque Cubatão tem esse movimento turístico. Dizia agora há pouco o gerente da Petrobras, que visitou com outras pessoas de barco o Rio Cubatão e outros lugares, ficar impressionado com as belezas internas da parte marítima da cidade, enfim. Então, o governador autorizou, e nós estamos começando a discutir com a Assembleia Legislativa, que é o fórum competente, os legisladores do Estado, uma mudança no formato das instâncias, e criando categorias de instâncias que recebam recurso e instâncias turísticas que sejam que não dependam do recurso, mas que tenham a capacidade de ter a atividade turística. E nesse caso aqui de vocês, ainda tem um agravante, porque a indústria em si, ela é uma atração turística de negócio. Porque turismo hoje não é mais uma palavra ligada só a lazer. Turismo também é ligado a negócios. E aqui vocês têm diversas empresas que todos os dias trazem centenas de pessoas para a cidade para fazer os seus negócios. Mas a sabedoria está no turismo como esse, que envolve cultura, envolve lazer, porque é esse turismo que devolve a autoestima. E é isso que, de verdade, toda a população gosta de ter. Saber que pode estar na cidade, tem orgulho da sua cidade, nesse momento da festa. Dizia a prefeita, e outros comentaram comigo desde o ano passado, muitas pessoas de outras cidades visitam o Cubatão nessa época para ir ver a festa. E muitos que moram aqui perto, às vezes nem conheciam como é que chegava em Cubatão. Isso devolve para as pessoas a autoestima da cidade. Eu tenho, portanto, que cumprimentar. Nós vamos tentar apoiar com o governo do Estado aquilo que for necessário para que a festa aconteça, que seja um grande sucesso e que, acima de tudo, marca uma tradição. Na medida que está sendo feita pela segunda vez, prefeita, aí você sabe, isso significa que ano que vem vai ter que ter também de novo, no outro ano vai ter que ter de novo, no outro ano vai ter que ter de novo, porque assim, quer dizer, quando você consegue fazer um ano, dois anos e começa a fazer sucesso, vira uma tradição na cidade e depois ninguém tira. Então, a rigor, você planta uma semente, e das tantas que num governo a gente planta, algumas ficam para sempre. Lá em São Vicente tem a encenação, que sempre me orgulho de ver a encenação, enfim. Aqui, quem sabe essa, eu sei que também tem uma encenação aqui, mas o Cubatão da Nada de Bom vai com certeza ter uma coisa mais eterna, e isso faz parte desse momento importante que vocês vivem. Eu cumprimento a cidade, a prefeita e toda a equipe dela, desejo que seja um grande sucesso e vou estar aqui presente alguns dias para assistir os shows e curtir o ambiente e, se possível, com a Júlio Beba, que é o que eu mais gosto de fazer. Um abraço.